Facebook estragou uma coisa, que é o quê? Facebook estragou a maneira de nós darmos os parabéns aos nossos amigos. A pensar agora. Que é o quê? Por exemplo, nós antigamente ligávamos, estávamos ali um bocadinho à conversa e tal, hoje não. Hoje vamos ao Facebook, escrevemos um abraço de parabéns, enter, pronto, está feito, até para o ano, está a andar, acabou. Os mais empolgados, os mais entusiasmados escrevem um abraço de parabéns, depois metem um ponto de exclamação. Pá, mas quer dizer, nunca varia muito disto, não é? Um abraço de parabéns, um grande abraço de parabéns, um beijinho de parabéns, um grande beijinho de parabéns. Os que tinham 20 portugueses escrevem um abraço de parabéns, vírgula Vítor. E depois há aquelas pessoas que uma mensagem destas não é suficiente. São aquelas pessoas chamadas mete-nojo. O que é que estas pessoas fazem? Vêm e metem o quê? Uma fotografia em questão com o aniversariante. Pá! Pá, aquilo na legenda também diz assim, um abraço de parabéns, mas o que as pessoas realmente querem dizer é chupem! Quem é que aqui é o melhor amigo afinal? O humor não se brinca. O humor... humor... não se brinca, brinca, humor, com humor, não se brinca, humor, humor, em Portugal, humor, humor, com humor, com humor, não se brinca, humor, humor, humor, humor, com humor, não se brinca, humor, humor. Ora, cá estamos nós para mais uma edição do Com Humor Não Se Brinca. Passito a passito, já estamos quase há um ano com isto, já viram? E ainda nos falta entrevistar tantos e tão bons comediantes, sendo que alguns dos melhores já passaram por aqui. Estamos ao nível dos melhores podcasts do mundo, temos saído em toda a imprensa internacional e tudo. Ou julgam quê? Hã? Bom, a semana passada, por exemplo, foi o Gel, conhecido vencedor do Festival da Canção. As pessoas falam muito no Salvador Sobral e tal, mas antes do Salvador Sobral, já lá tinha estado o Gel a representar-nos na Eurovisão e com grande esteve lá na Eurovisão, foi isso. Fora disso, até fora da comédia, é pá, mas aquilo é tipo uma brasa, um ferro em brasa, e nunca mais marcado, passa, não é? E eu tenho orgulho disso, mas ao mesmo tempo sei que foi esse excesso de trabalho e esse excesso de visibilidade que acabou por ditar um bocadinho o fim. Mas porque quando nós decidimos parar, tu estavas a dizer, a gente parou a seguir um programa de grande audiência na SIC, etc. É pá, eu, o mínimo que eu podia fazer em honra dos homens da luta era não arrastá-los até à decadência das discotecas de Santa Combadão, seja, ao refúgio. E vocês nunca pensaram em algum tipo de reinvenção? Imagina, duas novas personagens, eram vocês a fazer na mesma, mas noutro estilo. O que nós temos feito agora, e que nos tem dado gozo, a mim e ao meu irmão, é mesmo o estarmos em palco sem estar em personagem. Embora a gente possa ir um bocadinho, porque é quase instintivo para nós, ó, fazermos um bocadinho de agarradinhos ao cavalo. Ou seja, isto é uma coisa instintiva que vem destes tempos. Essa era das melhores, sim. Mas sem a pressão de ser só muito instintivo. Claro. Okay. E temos-nos divertido. Hoje temos connosco um dos comediantes mais brilhantes da nova geração. Pedro Figueiredo é guionista, é stand-up comedian e também já deu uns passos na publicidade. Atualmente é o autor do programa Sobre o Mundo, do Canal Q, e também um contador de histórias nato, como aliás vamos poder perceber neste episódio. Pedro Figueiredo adora contar histórias. Ah, e deixem-se ficar até ao fim, temos uma novidade incrível para partilhar convosco. Aprendemos esta técnica do incrível e do agora é que vai ser com o João Kleber, que dizia sempre que ia haver uma novidade incrível e chegava-se ao final e não era nada. Pois, muito bem. Preste atenção, a primeira... Gente, o que vocês vão ver agora, o que esse marido vai falar, o que esse marido vai falar... Ah, saudades de João Kleber. Pronto, deixem-se ficar na mesma que pode valer a pena. Então, vamos lá, bem-vindos ao episódio mais esquizofrénico de sempre, no Com Humor Não Se Brinca, nos quais um dos apresentadores está com uma valente ressaca. É adivinharem qual é. Queres falar sobre o quê, Figueiredo? O que é que vocês querem falar? Nós queremos falar do que tu quiseres falar. É? Eu hoje estou particularmente sem ideias. Estou no dia a seguir à final do Festival Termómetro. Mas estás com ar fresquinho até. Achas que estou com ar fresco? Eu não me sinto. Já te vi pior. Olha, podemos começar por aí. Por acaso é verdade que tu tu não tens cara de ser pessoa que fica assim com grandes ressacas. Por acaso até fico. E aquela coisa que se diz de com a idade pesa mais a ressaca, é verdade. Uhum. É verdade. Com a idade, se bem que estávamos aqui a falar de microfone fechado, que o Pedro parece que tem 19 anos, mas tem 31. 19 também não, mas, mas menos de cara. Acho que não tenho, por não ter nenhuma branca, não tenho um único cabelo branco. Ah, pois. Isso também ajuda. Não se notava, não é? Tu és meio alourado. Mais difícil. Ah, notava. Estou na barba, com uma barba mais escura. Ah, pois. Notaria. Mas é isso, é verdade. Acho que a ressaca vai sentindo mais. Há domingos muito complicados. É muita habitual. Coca-Cola. Mais, acho que mais com a idade. Lembras-te da pior? Da pior ressaca? Lembro. Da pior foi, acho que a pior assim de todas. Acho que foi tipo até no Brasil, com cachaça. Que a cachaça bate muito. Eu lembro-me. E é perigoso até isso, quer dizer, é uma coisa de apagar mesmo, é muito perigoso. A cachaça não é água, não, mesmo. É muito complicado. Tu tiveste muito tempo no Brasil? Tive 2 anos. 2 anos. Eu lembro-me sempre daquela história em que tu deste um espetáculo em São Paulo para uma pessoa. Para uma pessoa atenta, era uma senhora. Porque estava um casal ao lado que estava, acho que nem sequer estava a assistir, estava tipo lá a fazer tchim-tchim e a brindar e a comer normalmente. E essa senhora estava. Olhar para mim e não, ela não entendia nada do que eu estava a dizer. Não entendia rigorosamente nada. Mas muito carinhosa e muito atenta e foi simpática. Mas achas que podias ter feito carreira no Brasil, por exemplo? Acho que sim, acho que é possível, fazendo algumas cedências, alterando o discurso, alterando piadas. Sotaque? Sotaque, sem dúvida nenhuma. Espera aí, mas alterando piadas, o conteúdo sim, das piadas? Sim, por exemplo, havia piadas que, estilo, havia piadas que eu fazia, que ainda hoje faço. E quer dizer, não funcionava, dependendo também do sítio. Se for um bar mais na periferia, onde se está à espera de mais histórias com graça e não piadas mais de puxar pela cabeça, é diferente. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. O que é que tu estavas a fazer no Brasil? Eu fui tipo de Erasmus fora da Europa para lá, fazer o último semestre do mestrado e depois fiquei lá a trabalhar. Mestrado em quê? Em comunicação. Ok. Mas nunca exerceste? Não, nunca exerci. Mas querias ser o quê? Pivô, telejornal? Não, tirei comunicação, o mestrado era comunicação, marketing e publicidade, aquelas combinação tipo 3 em linha, sabes? Exato. Tipo, um monte de coisas. E eu fui fazer lá a dissertação final, que era sobre, já que ia para lá, aproveitei o tema, que era a estratégia de comunicação do Mundial de Futebol 2014. Uau. E a construção da marca Brasil. Foste a algum jogo? À Palucha? Fui. À Palucha? Ai, está bem, está. Está bem, está. Eu queria muito ir, né? Então candidatei-me a toda, aquilo era por concurso, sorteio. Exato. Que tinhas que estar na internet, tipo, sei lá. É como a final da Liga dos Campeões também. É assim também. Quando foi cá. Aquilo é um jogo de sorte e azar. É. E eu paguei um dinheirão pelo bilhete e eu tinha feito as contas de Portugal, se passar, vai jogar nos jogos estavam disponíveis, né? Vai jogar aqui neste jogo. E eu comprei o bilhete, que era tipo 8º de final, não, 16º, como é mundial, né? 16º de final, e era um jogo na Bahia. Ok. E Portugal não passou. Então vi Estados Unidos, Bélgica. Que bom! E era um lugar. Epá, era o último lugar, não havia ninguém atrás de mim. Não havia ninguém. Era o pior lugar. Eu não sei quem é que ficava com aqueles bilhetes. Porque eu fui ao sorteio, supostamente, como uma pessoa normal que quisesse ir ver o jogo. E quanto é que pagaste por um bilhete desses? Epá, 100 e tal euros. Ai, para aí, acho eu. Que brutalidade. Para aí. Mas para que foste ver o jogo? Já tinha comprado. Aquilo era muito antes, nem sequer. Muito antes, quanto tempo? Acho que tinha acontecido já o primeiro jogo. Ah, ok. Porque aquilo eu não tinha conseguido na primeira volta, se calhar foi para aí na segunda ou terceira. Eu tinha feito as contas e, pá, isto de Portugal este ano não está assim muito. Não, se calhar a passar vai ser em segundo. Se jogarmos em segundo, vamos apanhar este jogo. Olha, conheceste algum brasileiro assim com talento ligado ao humor? Sim, várias pessoas. Quem? Eu acho que assim a pessoa comediante e com piadas mais giras e mais. Acho que eu gostava muito de Daniel Duncan. Daniel Duncan, os óculos, muito magrinho. Pois é. Ele é muito bom, acho incrível. Tem one-liners ótimas. Ele agora virou-se um bocadinho mais para. Ele tem feito cada vez mais textos sobre política, não é? Esse é o tema que eu mais gosto. Mas ele tem uma abordagem e a cabeça dele eu acho muito interessante. Bem, para quem não conhece este Daniel Duncan, eu ia dizer Uncan. O Daniel Duncan, ex. E aqui passamos um vídeo. Querem ouvir uma história boa? Vou-vos contar uma história. Sim. Lembrei-me desta há bocado. Não, vou dar uma história boa. Isto é do lado de um brasileiro. Ele fazia anos, festa de criancinha. chama lá toda a gente em casa, aquelas festas de aniversário que vem a criançada toda da escola, aquela coisa toda. E eles estavam a jogar jogos, tipo PlayStation, uma coisa qualquer, no quarto. E vem a mãe, oh, não sei quantos, vamos lá, tudo para a sala, vamos agora cantar, cantar os parabéns, cortar o bolo, etc. Vá, vamos embora. E ele estava, estava a jogar, estava a ganhar, não sei o que, e disse, ah mãe, já vou, não sei o que, deixa-me. E a mãe, olha o rapazito a responder-me, tipo, ai... E ficou mesmo lixado, quer dizer, olha, o pivete já está aqui a mandar vir. Ela foi contar ao pai, o pai ficou lixado. Tipo, então agora está aqui a crescer o garoto, está aqui a crescer para quem? Então espera lá, já te vou contar, o que é que ele foi fazer? No dia de anos dele, da criança, também fazia anos o cão do vizinho. Então ele foi buscar o cão e pôs o cão a soprar as velas. Uau! Imagino-me. Uma das melhores histórias que tu contaste foi no Conta-me Tudo. De resto, para as pessoas que estão a ver este podcast, saibam que eu estou a organizar juntamente com eles um Conta-me Tudo especial que vai ser no dia 2 de Fevereiro, vai ser no São Jorge. Eu agora faço tudo no São Jorge. E vai ser com o Zezé Camarinha, com o José Cid, com o Vitorino. Vai ser fantástico. Com a Rita Marrafa de Carvalho, com a Bumba na Fofinha e ainda com a Filipa Gomes, do 24 Kitchen. Sim. Cada um vai contar uma história. E já agora podem ir, devem ir. Mas porquê que eu estou a falar sobre isso? Porque tu foste lá contar uma história que eu adorei do teu vizinho que comprou o carro elétrico. É verdade. Queres contar assim em 2 minutos? Posso contar assim em traços gerais? Vale a pena as pessoas depois ouvirem no podcast. Sim, conta-me tudo a história do Pedro Figueiredo. Mas em traços gerais? Sim, é assim. Eu vivo ali num prédio que tem 8 andares e este meu vizinho. Ele comprou um carro elétrico, só que assim, na zona onde eu moro não há garagens, não existem garagens, é um prédio que tem comércio. Essa zona chama-se Lisboa. Sim, quer dizer, praticamente todo lado, só aqui nas zonas novas, Oriente e não sei o que é que há garagens. Sabes que há uma ideia que tu podes confirmar ou não, que é no trânsito em São Paulo. Não, tu viveste, não é? Quando os radialistas estão a dizer o trânsito, então vamos agora saber qual é o estado do trânsito. O trânsito está São Paulo. São Paulo. É um fim do mundo. Sabes que quanto montes de vezes esta informação, sim, que era quando tu vais para o metro, há um painel em quase todas as entradas com os quilómetros de trânsito que há na cidade. E uma vez apanhei, nas zonas todas de São Paulo, dizia: hoje há 114 quilómetros de fila. Eia, com caraças. 114 Por isso, sim, Lisboa, não há para queixar. Isso é uma fila que vai de Lisboa a Santarém ou não? Já ou mais? Como é que é possível? Mais de Lisboa, Leiria. Estão a ver com a minha moto, não é? Andar calmamente. Sim, aí passas pelo meio. Sempre. Mas isto é um flagelo. Há pessoas que, tipo, que se mijam nos carros porque, quer dizer, não, estão ali horas e horas não têm onde ir. Há pessoas que são roubadas nos carros porque também não têm onde fugir. Pessoas com fome, pessoas. É um problema muito grande. Que graças. Quantos habitantes é que aquilo tem? Deve ter para aí tem grande São Paulo 20, São Paulo tem 10. Acho que é mais ou menos isso. Jesus. Tu andavas lá como? De metro, transportes. Sobretudo de metro, autocarro. Quando... É assim, dentro da cidade e das zonas onde eu me movimentava, sim, perfeitamente. Havia zonas, horas de pico, por exemplo, quando eu vinha da faculdade para casa, eu vou contar esta história também, é gira. Imagina, terminava as aulas às 5 horas e às 5 em ponto. Pá, 5, exatamente em ponto. Havia metade da sala que se levantava, tipo mola, levantava-se mola no rabo, levantava-se e saía. E eu achava, fogo, assim, que grande falta de educação, quer dizer, está mesmo a acabar, tipo, mais 5 minutos ou menos 2 minutos, isto, calma, vai terminar. E as pessoas levantavam-se, saíam e nem diziam nem boa tarde, nem nada, acabou. E eu achava isto um bocado estranho. Ao fim de, sei lá, umas semanas eu percebi, então o que é que acontecia? As pessoas tinham que sair exatamente às 5 horas, que é para não apanhar o trânsito a hora de ponta. Ainda bem. Ou seja, porque a diferença entre 5 ou 10 minutos já fazia em trânsito, tipo, uma hora parado no autocarro. E, entretanto, depois aquilo tinha um circular dentro da universidade para te sair da universidade para ires apanhar o metro e fazia diferença. Imagina que saías às 5 e um quarto, o primeiro autocarro já vinha cheio, não entravas, o segundo já vinha cheio, chegavas ao metro, não conseguias entrar. Então aqueles minutinhos faziam muita diferença. Querido, acabaste por não contar a história. Exato, era isso que eu ia dizer. Do meu vizinho, é verdade, sim. Então é assim, pronto, o meu prédio não tem garagem. E o meu vizinho, super ecológico, resolveu na mesma comprar um carro elétrico, um daqueles Nissan Leaf. E comprou, só que agora há um problema. O vizinho é rico, é? Já esta era em segunda mão, que era daqueles da primeira geração e tudo, já não... Ok. Pronto, e então ele, não tendo onde o carregar, e há, porque há aqueles postos na rua, etc, mas estão cheios, sim, e há um que não é assim tão perto da minha casa, e então ele, o que é que ele fazia? Vinha até à varanda e atirava cá para baixo uma extensão para carregar o carro a partir de casa. Eu adoro essa história. Só que... O homem nem sequer fez as contas, tipo, à altura do prédio, foi à Vorten ou aqui e comprou uma extensão de, sei lá, 30 metros ou 20 metros. Ele juntou todas as extensões que tinha em casa e foi vendo, atirando cá para baixo, a ver até quando é que chegava ao resto do chão. E, pronto, lá fez as puxadas, juntou aquilo tudo, assim, tipo, quando os prisioneiros fazem aquela corda de lençóis e lançam pela janela. Ele fazia isto. Pronto, e lançou, foi lançando até chegar cá abaixo. Só que é assim, acontecia que, como eram extensões e triplas e etc, havia pessoas que tinham sorte de ficar com uma tripla à altura da janela delas. E então, claro que aquilo era uma oportunidade para fazer ali uma puxada, né? Eletricidade à borla. E as pessoas, pá, não tardou, toda a gente começou a fazer isto. Tu também? Eu carregava às vezes o telemóvel. Não fiz muito porque... Mas sobretudo queria ver se aquilo funcionava. Porque tinha um bocado de dúvidas. Isto foi, também vamos dizer, isto foi mais na época do verão. Agora no inverno ele não faz isto, nem sei como é que ele faz do carro. Epa, porque pois, é um perigo, claro, é um perigo público, claro. O prédio explode. Está tudo. Agora, o que consta, e que eu soube na reunião de condomínios, é que havia um clima de complacência, e toda a gente sabia disto, né? E o homem estava a ser roubado, mas ninguém dizia nada. Bem... E então, o que acontece, sabe aquele momento em que estamos na reunião de condomínios, mas ainda não há quórum, ainda não chegou toda a gente e está ali aquela a fazer sala e as pessoas estão a falar, é que havia malta a comentar que usava a energia e usava a energia para tudo. E até havia pessoas, havia lá um casal, que tinha colocado a máquina de lavar louça no quarto para ficar mais perto da tomada do senhor. Coitado do homem. E ele nunca estranhou. E o homem estranhava porque ele disse que pagava muito, que afinal ele culpava a Nissan. Tipo, estes carros vendem, não sei o quê, isto não é muito bem assim, acho isto um bocado errado. Ele diz que disparava ao quadro, que precisava de mais potência e que derreteu. E os vizinhos não falavam sobre isso. Havia pessoas que mandavam a boca e que tipo, davam assim umas pistas, e depois acho que eventualmente realmente foram falar com ele, e porque essa lambança acabou, não é? Pois é, que o alambança era só de metade do prédio, não era só para quem tinha a fachada. Sim, mas sabes que há pessoas lado? Que, tipo, imagina, a tripla ficava assim à altura, quase a chegar ao piso de cima, e as pessoas iam lá com um cabido puxar, assim, pescar a coisa e ligavam os fios. Ia com que era. Já viste, tudo que é história. Grátis até tem injeção na testa. Pá, as pessoas. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Bom, eu já não me lembro quando é que foi a primeira vez que. Isto é lembrar. Mas queria te perguntar: quando é que foi a primeira vez que tu fizeste stand-up comedy? A primeira vez? Olha, a primeira vez foi. Em 2007 ou 2008, e foi uma coisa que eu queria morrer, porque foi o seguinte, estava na faculdade e fui fazer um curso, aquele curso de escrita de humor das produções fictícias. Ok. E toda a gente foi fazer este curso. Pois é, ou esse é o do cinema. Ou esse é o do cinema. Também, né? Acho que são os que havia. Sim. Acho que agora nem isso, né? Agora nem isso. O cinema migrou e as produções fictícias também. Portanto, também emigraram. Então agora não há nada. Então, de escrita de humor. A Susana Romana não fazia umas coisas. Ah, às vezes fazia, acho que sim. Às vezes. De escrever, não era? Ah, e houve agora aquele da. Agora o da escrita criativa. Tu estavas envolvido também, não era? Sim, eu sou o curador daquilo. Exatamente. Mas aquilo não é bem um curso de escrita. Aquilo é. Sim. Aquilo são conversas com eles para se perceber determinados detalhes da coisa, etc. Uhum. Mas não é um curso oficinal, não é? Sim, sim, sim. E tens trabalhos de casa e traz e lês. O Sinel era tipo, sei lá, 8 sessões ou 10. Tens aprendido algo? Imenso. Diz-me uma coisa que tens aprendido. Olha, o Filipe Homem Fonseca ensinou. A estrutura de uma narrativa, o que é que deve ter, em 11 passos, e foi das coisas mais enriquecedoras que eu tive ali. Enriquecedora? Era se tu agora explicasses esses 11 passos. É pá, mas não temos tempo, claro, para isso, que eu demorou duas horas daquilo. Não, são passos em frente e para trás na progressão e nos sucessos da personagem. Uhum, uhum. e ensinou determinados detalhes que fazem muita diferença para quem escreve. Como, por exemplo, tu tens de apertar o pescoço à tua personagem mais e mais e mais para a história ser boa, por exemplo. E há umas quantas coisas assim que foram muito enriquecedoras. Deixa-me lá pensar em mais. Os 12 passos do herói, tipo a recusa do desafio, sim, o retorno. Sim, mais ou menos essa onda. Sim, quem sim, é que já sim. foi? O Salvador Martinho? Salvador Martinho, o Ricardo Araújo Pereira? Isso, o Franco Bastos, o Filipe Almeida Fonseca. Agora vai ser, exato, e agora vai ser o João Quadros, a Susana Romana e o Guilherme Duarte. Boa, bom cartaz. Uhum. Sim. Mas dizias que a tua primeira vez foi não, eu estava a pensar, mas foi pouco depois disso, estava a pensar que se estava relacionado, mas não. Eu fiz isso, entretanto depois acabou o curso, foi coincidentemente, acabou o curso e houve aquilo que era o Cómicos de Garagem na Antena 3. Sim. E depois houve uma gala ao vivo, que eu fui, e foi aí a primeira vez que houve uma fiz. Gala? Uma gala? Era uma gala. É verdade. Chamava-se gala, nem era espetáculo, que é giro. Acho que era mesmo gala do programa. Uma coisa muito formal, não é? Gala. Exato. Isso é incrível. E houve, que foi onde ganhou o Franco Bastos. Exatamente. Ah, e eu recordo a Joana Marques, eu entrevistei a Joana Marques para o livro, e ela falou-me imediatamente de ti por causa disso, porque eu acho que ela era jurada, ou fazia a seleção. Ela fazia os textos do programa, acho eu. Mas também selecionava as pessoas que passavam no ar, não é? E ela falou-me de ti por causa disso, se não me engano. É possível. Se calhar estou a fazer aqui a minha memória péssima. Já lá vai tanto tempo, tanto caramba, parece coisa. Que foi há 10 anos. Sim, já foi há 10 anos. Há uma coisa curiosa que é, já repararam que as primeiras edições de quase tudo são as mais memoráveis? Toda a gente se lembra da primeira edição do Big Brother. Dos ídolos. Dos ídolos. Agora as últimas não. Não, mas há aqui uma certa lógica que é, obviamente nessa primeira edição vão todos aqueles que durante anos e anos não tiveram essa oportunidade. E vão todos naquela primeira edição. É secar o mercado. Seca logo quase tudo. E depois os que vão no segundo ano já são mais ou menos. Já são mais ou menos. Claro. Né? Já é a segunda divisão daquilo já, que houve. É uma segunda fornada, mas a primeira é que já tem toda a lógica. Tem toda a lógica. Salvo raras exceções, porque pode haver gente que não concorreu no primeiro e teve a esperar para ver como é que era e o que é que dava daquilo. Mas é a mesma lógica, mas por exemplo, o primeiro livro de um escritor. É natural que o primeiro livro de um escritor, ou o primeiro disco de uma banda, também primeiro, acontece, que seja muitas vezes muito melhor do que o segundo, por exemplo. Porquê? Porque eles tiveram a vida toda para editar aquele primeiro, e depois o segundo tem um ano para editar o segundo. Pois é. É verdade. Eu acho que tem muito a ver também com aquilo que tu tens para dar. Já acumulaste histórias e pormenores e coisas para contar, e é tipo, é uma fonte que está a jorrar e que com o tempo aquilo vai sair de cá para fora e se calhar já não tem tanta força. Salvo raras exceções, que há, e há muita gente que acumula projetos bons atrás de projetos bons e sempre com a mesma vitalidade. Mas eu sinto muito isso, que é para às vezes é preciso acumular coisas e ganhar uma experiência e ter mais coisas para dizer. Há algum novo comediante com quem tu te tenhas cruzado? Porque há uma coisa que nós costumamos falar aqui muitas vezes, que é os novos comediantes que apareceram com 22 ou 23 anos já estão agora para aí com 28 ou 26 ou 27. E não há nenhum com 22 ou 23 a explodir como esses explodiram, certo? Há algum desses miúdos... Cá em Portugal? Sim. Não, eu acho que assim, em Portugal o futuro... curto prazo vai passar pelos 4 Boomerang, sem sombra de dúvida. Acho que são as pessoas com mais vitalidade e mais mas e mais novos do que isso, não cruzaste novos, com não, ninguém? Não. Mesmo não ando também a assinar à procura. Então há uma geração órfã, é isso? Não, acho que é preciso tempo ainda. A seguir a eles estão muito novos também, assim, a seguir eles têm, para aí 25 23, 24, 25, sim. Quando apareceram tinham 20, então não há nenhum de 20 anos com um piada. Exato, essa, para essa já é a minha eu ainda não vi. Pode haver, eu também essa não estou é assim tão atento. Ah, vai aparecer sempre. Tem gente. Que haver. Ah, de aparecer. Ah, de aparecer. Acho que não, todos os também... mercados se renovam naturalmente. Mas convenhamos, se virem bem, não há muitas muitos espaços, não é? Não espaço, há... iniciativas para as pessoas serem seduzidas, não é? Porque às vezes a ideia que eu tenho é uma ideia um bocado romântica, mas olha, às vezes até quando pensava nos castings televisivos e programas, olha, mesmo tive muitos anos no curto-circuito, eu dizia-lhes muito isso, que era que o programa não devia estar só à espera das candidaturas que lhe fossem enviadas. Uhum. Devia ir às faculdades, devia ver pessoas a perceber o talento e dizer, olha, tu não gostavas de... Por exemplo, claro. Eu organizo o termómetro há 23 anos, posso-vos dizer que 95% das bandas são convidadas e 5% das bandas são bandas que se inscrevem. Uhum. Mas 95% é um convite que parte da nossa parte de pesquisa. Uhum. Mas esse é que é o trabalho importante também. Olha, tu caso também do Festival da Canção. É preciso também tu ires for buscar aqueles convidados todos, convidares daquela malta, para realmente o festival ter uma dimensão que antes não tinha. Claro. As pessoas não estão alerta para isso, às vezes nem sabem, não estão sensibilizadas para o que vai haver. Eu acho que isso faz de facto muita diferença. Há pouco tempo, precisamente nessa coisa da escrita criativa, houve um miúdo que dizia que fazia stand-up e eu perguntei-lhe, mas fazes stand-up onde? Uhum. Porque não há sítios, não é? Sim. E ele diz, epá, uma vez na minha faculdade juntaram 4 mesas, eu pus-me lá em cima no bar e fiz ali para 30 pessoas. A ver. Mas isto não é nada, não é? Isto, quer dizer, é alguma coisa. Pode mas ser o início de qualquer coisa. Para ser princípio de vida profissional de stand-up comedian, não é o ambiente propício, sei lá, não é o público propício, se calhar também, não é? Portanto, há um monte de condicionantes que podem fazer com ali que com ele senhora, não seja stand-up comigo. Com a senhora a servir lanches mistos aquecidos. Saiu agora aqui, quer dizer... Venha cá! Não bata cuecas nas cadeiras no menino! E isso pode matar este novo talento, não é? Este tipo de coisas. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Por exemplo, agora houve um casting do 5 para a meia-noite. Sim. Eu vi os vídeos da apresentação. É não sei, acho que nem sei se há ainda 5 finalistas. Ah, é? É a Mónica Valdegato, que é uma rapariga que eu conheço. Há um tipo que é youtuber cujo nome não me recordo. Peço imensa desculpa. Mas é daqueles conhecidos. Acho que o Diogo Faro também está. O Diogo também lá está. O Faro está lá. Exatamente. Mas havia montes de gente que eu nunca tinha ouvido falar. Nem sabia. A Rita Camarneiro também estava. Estava, não sei se passou. Acho que estava. Ah, passou, não sei, não faço ideia. Eu sei que há 5 finalistas. Não me lembro qual. Mas está lá o Sarcásio. O Sarcásio está lá. Não sei se passou. Mas havia muita gente que eu não fazia ideia quem era. Ou seja. Ah, ainda mal está aí para... Sim, eu estive lá a entrevistá-los e havia até um... Até havia alguma tensão. As pessoas estavam naturalmente nervosas. Pá, mas é o novo ídolos aquilo, não é? Pois, talvez, pois, calhar. Sim, eu percebo a ambição da claro, é um espaço que não há muito em programas de comédia ou talk shows, ou seja o que for, não há espaço, há pouca coisa hoje em dia. Então é uma vaga ali apetecível. É, percebo. Sim. Sim. Há um miúdo que eu conheço que se chama João Vasconcelos, que tem uma cena no YouTube chamada O que é que se passa? Acho eu, mas o que é que é mesmo que é que sim, bolo? Sim. Né? E aquilo é escrito pelo João Valente. Não estou a dizer que tem graça, estou a dizer que ele foi um dos 10 finalistas do 5 para a meia-noite. Vamos ouvir aqui um bocadinho do quê? E se eu te dissesse que do nada o Vasco da Gama começou a ser atacado por jihadistas dos Olivais, que foram lá reclamar com o preço do arroz carolino, que subiu dos 77 para os 83 cêntimos? Se eu te dissesse ainda que a picanha só é boa se de facto misturares o arroz com o feijão preto? Qual é que seria a primeira pergunta que tu farias? Olha, o que é que tu vês? O que é que te faz rir? O que é que me faz rir? Vês alguma série, alguém da comédia que rapidamente faça rir ou alguém fora totalmente da comédia que tu achas graça? Uhum. Eu tenho alguns comediantes que eu gosto bastante. E acho que... vi agora... Eu não acompanho assim tanto stand-up, não vejo assim tanta coisa, mas vi esta semana, ou aqui há 2 semanas, os novos do Dave Chappelle. Sim. Que ele já lançou 2 do Netflix e agora lançou mais 2. E acho... Early Bird, acho eu. Bird Revelation. Qualquer coisa assim. Eu acho incrível o Chappelle. Nem sequer é o estilo que eu... Que mais gosto, mas acho que ele tem muita piada. E, por exemplo, o primeiro espetáculo dele deve ter sido das coisas que eu mais vezes vi na vida. Aquela história que ele conta quando vai ao gueto. Para mim, ele vai ao gueto por engano. Porque ele conta, eu sou... sou preto e toda a gente acha que eu sou aí dos gangues e não sei o quê. Não, nasci num bairro bom e tipo... sim. Ele conta isso agora no último. Uh-huh. E então ele conta, nesse primeiro espetáculo, conta que foi por engano. Que, tipo, tinha um espetáculo... e depois foi até à garagem e o motorista dele, lá na limusine, tipo, ia levá-lo e diz: espera aí, estás aí? Espera aí, tenho que ir ali ao Chappelle. E então, tenho que ir ali ao gueto. Então é a visão dele por dentro de um carro, de uma limusine, estacionada no gueto. E então as coisas que ele vê, que é tipo, há um bebê que está a vender droga, é os cracudos a virem bater à janela. Epá, é uma história hilariante. E a maneira como ele conta, é com os pormenores, é, eu acho que é das melhores coisas de comédia, assim, de stand-up de sempre. Acho incrível. Então é melhor ouvir. But you know why I be thinking sometimes I want to stop doing comedy? And you know, I don't want to sound like a braggart saying this, but the real like reason I want to stop is because I'm too goddamn good at it. I'm dope, nigga. Like, no, I'm not even exaggerating. It's not exciting. Every night before I come out on stage, I'll be backstage like, I'm sure this is gonna go well. And it always does. I'm so good at writing jokes, and this is not even an exaggeration. I actually write jokes backwards. I will write a punchline with no particular setup in mind. I just put it on a scrap of paper, and I'll throw that scrap of paper in my fishbowl. I have a fishbowl in my house filled with random punchlines. And every once in a while, I'll shake the bowl, and I'll dig in there and just pull one out and see if I can make that shit work. And I picked one for this special. It's not an easy punchline to pull off. Are you ready? Yeah. Here it goes. The punchline is, so I kicked her in the pussy. I haven't finished the joke yet. I just know whatever happens in the beginning of the joke, at the end of the joke, for some reason, I'm gonna kick somebody in the pussy. And it's going to be hilarious. Está, Dave Chappelle. Um dos meus ídolos. Conhecedor profundo. Acreditou, alguém acreditou, não. Ora, o nosso convidado de hoje é o Pedro Figueiredo. Pedro, curiosamente, tu passaste 2 anos no Brasil. Há quem diga que o Bruno Aleixo é muito conhecido no Brasil. Tu confirmas? É muito conhecido, sim, mas dentro de... Um nicho, sim. Por exemplo, na minha faculdade... Um tio, não era? Um tio, era o eu... Seu Jaca, acho eu. O Seu Jaca que era de lá e o... O Seu Jaca é de lá. O Seu Jaca. Era o Seu Jaca é uma jaca. É um senhor com cabeça de jaca. Exato. Sim, e o Seu Pé. O Seu Pé. Era... E o Fofão. Aquele das bochechas. Era Fofão, não era mesmo? Pois é. Acho que é. Eles, a imagem é de Fofão, mas já não lembro se a personagem era Fofão mesmo. Que dizem no Brasil que tinha uma. Era um boneco que era vendido com uma faca lá dentro. Era tipo faca. Um mito urbano. Sim, que o Fofão tinha uma faca lá dentro. Eu acho que nós comentamos isto quando entrevistamos Moreira. Sim, eu lembro que uma vez as Cansei de Ser Sexy foram a Coimbra. Tocar e uma das exigências da banda era conhecer o Bruno Aleixo porque sabiam que ele era de Coimbra e eles foram, foi o Santo e o Moreira, foram os dois que conhecer, jantar com as Cansei de Ser Sexy. Que incrível! Não é incrível? Eu acho ótimo. Mas exatamente é esse nicho tipo o teu humor, não é por acaso que eu estou aqui a falar agora do Aleixo, porque o teu humor vive um pouco também desse universo. Eu adoro. Eu acho que o Aleixo foi das coisas mais frescas e novas que apareceu em Portugal, ainda assim, nestes últimos 10 anos, para aí. 10, 15 anos. E continua a ser das coisas que eu sigo sempre, regularmente. Porque eu acho que o Aleixo tem uma coisa que eu também vejo muito nas coisas que eu faço, que são as histórias. O Aleixo tem são as histórias do dia-a-dia e a graça do que é real e que já aconteceu com alguém. E isso para mim é ótimo. É o que mais me faz rir. Sim, tu tens um humor de observação muito aguçado. Como é que... Tu adoras contar histórias, não é? Tu deves ser o humorista que gosta mais de contar histórias de todos. Sim. Não é? Sim. Estás sempre... eu tenho aqui uma história e outra história. Mas ao mesmo tempo é dos tipos mais... brilhante, aliás, a gente tem microfone fechado, eu estava aqui a confessar ao Pedro que eu adoro os vídeos dele e adoro as coisas que ele faz por causa disso, por causa do tu tens um olhar completamente único sobre as coisas mas quais vídeos? Boa, Alvin. É lá a rubrica que eu faço lá no, acho que é isso que estás a falar, canal, lá no canal. Ainda não vi. Pronto. Por exemplo, eu fui tentar rir há dias com uma coisa sobre as cábulas sim. Pá, tu ias buscar um boné de ciclista. Porque a ideia de escrever cábulas na pala de um boné, de baixo... Aqui, sim, na pala do boné, na pala de dentro. Do lado, de baixo, do lado dos olhos, já é parva, não é? Mas tu lembraste de um boné de ciclista e ficaste com os olhos tortos e descolar a retina porque está. Sim, porque tem a pala muito mais pequena, não é? Exatamente. A pala de ciclista tem aquela pala que é tipo só uma mãozinha. Como? Então aquilo, um gajo faz muito esforço para olhar para cima. Chegas a esses sítios. Espera, vamos, antes que o Figueiredo continue, okay. Este programa está a viver de muito som, não é? Muitos sons. A pessoa que compõe, que edita este programa deve estar muito satisfeita connosco. Não, o Sonoplasta. Ah, o Sonoplasta. O Sonoplasta deve estar bem contente com este programa. A sacar vídeos do YouTube. Deve estar mesmo feliz. Nos exames, só há duas maneiras de os alunos se safarem: ou estudam ou copiam por alguém. Só que acontece que às vezes a pessoa que fica ao nosso lado ainda é mais burra que nós. E então nós somos mesmo obrigados a usar cábulas. Mas não pode ser uma cábula qualquer, porque hoje em dia os professores já conhecem as técnicas todas. Não dá para escrever a matéria toda na sola do sapato, porque isso é muito 1996 e são logo catados. Como a minha missão é tornar o mundo um sítio melhor, eu vou-vos ensinar algumas técnicas infalíveis para copiarem nos testes. Usar as pastilhas elásticas coladas debaixo da mesa para escrever cábulas em braille. Tem é ter cuidado com as pastilhas que já aqui estão debaixo, porque algumas não formam palavras nenhumas. Só que há outras, que têm lá expressões que depois não são muito úteis para vocês. Têm que ter atenção a isto. Às vezes estão num teste de economia e vão copiar o quê? Amo-te, Suzy. Ok, isto está no canal que a que dias? A que horas? Às quintas-feiras, às 22h30. Já é uma rubrica na rua? Por acaso, ontem eu tinha ido com a minha sobrinha e com a minha mãe. Olha a história. Eu tive que ir, a minha sobrinha, pronto, teve que precisou de ir ao fraldário porque estava a cheirar um bocado mal. E então eu fiquei a guardar as coisas cá fora à porta e estava assim um bocado atrapalhado porque era uma urgência, não é? A criança estava ali a precisar de uma muda. E veio uma senhora que me disse: olha, desculpe lá, tem uma coisa, não é, na televisão, eu acho que eu estou a reconhecer. E eu, estava assim um bocado até nervosa, tipo, tenho que ir ali mudar uma fralda para lá. e ela, pronto, ela seguia, ela reconhecia e gostava de ir ver, até perguntou quando é que havia espetáculo e eu disse-lhe que ia agora a ver. 22 de janeiro. Mas não sei se ela vai. Sobre isso agora, não é? Sim. Mas não sei se ela vai. Ela não percebeu. Não sei se ela percebeu. Já percebeste como é que é o teu público? Há um bocado do... Percebo pelas idades. Que é um bocado aqui à volta dos 25 e os 30 e qualquer coisa. Já não é jovem universitário. Já é um bocadinho mais à frente. Pós-universitário. Mas é curioso. Eu gosto sempre de observar. Qual é o meu público? O teu público deve ser altamente transversal, não é? Tu sim. Sim. Ontem no termómetro estava a olhar para as pessoas, não é? Que ali estavam, naquele caso, se identificavam com a iniciativa. Estava a olhar para tentar perceber como é que mas também é mais específico, pessoas bonitas, boas pessoas, pessoas muito, muito bonitas, simpáticas. Eu acho que contigo, tu sabrás melhor, obviamente, mas contigo depende sempre do conteúdo, mas tu, enquanto claro. Apresentador, acho que é altamente transversal. Pois. O público da prova oral há de ser muito diferente do DF. E do termómetro, porque é um festival de música que traz aquela malta toda das bandas. Sim, mas eu faço depois coisas diferentes e os públicos são totalmente. Eu agora vou fazer uma coisa, ainda não disse, vou rolar aqui em primeira mão. Eu já faço há muitos anos o Festival Alternativo da Canção, onde os Homens da Luta, por exemplo, ganharam a primeira edição, não é? O GEL que está de volta. Que está de volta, já tens visto o. É verdade, é verdade. Está aí na TSF? Sim, está de volta. E a verdade é que o que eu vou fazer é o primeiro, portanto, em vez de fazer o nono ou décimo festival, vai ser o primeiro festival alternativo da Eurovisão. Bom, mas internacional com banda? Não, temos lá dinheiro para isso. Vamos fazer o primeiro festival alternativo da Eurovisão. De quem é que vem? Hã? Quem é que vem aí? Pois não sei, mas já contactei o Vlado Clima para apresentar, bom, não é? Bom. Agora importa é bom. Ele também tem uma rede de contactos boa, já vai trazer aí umas contas. Eu tive uma ideia boa que era, como é que se chama? A Bonnie Tyler. Ir lá cantar. Quanto é que levará a Bonnie Tyler? Ela não deve viver no Algarve ou assim? Exato, e o Michael Bolton que vive no Algarve? Se calhar também era bem. Ah, não, o Michael Bolton nem pensava. E aquele tem as vinhas. Pensava porquê? Fazia lá, depois tinha que ver os serviços de limpeza para. Vocês lembram-se quando o Michael Bolton tocou com o Kenny G no Pavilhão Atlântico? Isto aconteceu não. Em Portugal, isto foi há 2 anos. O Michael Bolton tocou com o Kenny G. Eu não estou a par disso. Também não estou a par disso, mas... Não acham incrível? Mas não foste. É incrível, não foste. É só faltava tipo os Vangelis. A Enya. Pá, já viste isto? Como é que é possível ter acontecido? Não, mas temos que pensar no Michael Bolton. Ainda está aí para. Tá. Bom, então, está aí, um não sei se está. Não tem, não sei será se que está. Tem aquele cabelão ainda comprido? Michael Bolton mora no Algarve. Quem é que vos disse isso? Tem umas vinhas? Não é o Michael Bolton. As vinhas não. É o Keith Richards. Não, Rod Stewart, não. Qualquer coisa assim. Bem, quem está a ouvir este programa que corrija, está a chamar nos nomes, não é? Neste momento, sim. Quem mora no Algarve é o Cliff Richard. Isso mesmo, bem, pois é. Já espalhei okay. O pânico aqui. Então, Cliff Richard, não? Mas também já ouvi dizer que o Johnny Logan, que venceu por 2 vezes a Eurovisão, uhum. que morava no Algarve. Isto é, quando há boatos, mas é conhecido, quando há boatos de internacionais, onde é que eles moram? No Algarve. Sim. E fazer esse festival no Algarve. Já agora, não é? Fazemos então, logo no Algarve. As deslocações, eles já não estão para a terceira idade. Ou então contratas um minibus e vêm todos. Pois não sei. Até se conhecem. Essa viagem deve ser ótima. Temos de pensar no sítio. Temos de pensar no sítio e tem que ser bom. Bom, não interessa. Não sei porque é que... Hoje estamos a divagar imenso. Estamos a falar do teu festival Alternativa de Eurovisão. É verdade. Festival Alternativa de Eurovisão. Não se fala noutra coisa, já viste? É verdade. Este, o que vem cá em Lisboa, não é? Mas eu não estou muito a par disso. Sei que houve qualquer polémica porque eram as apresentadoras e não sei o quê, mas não estou por dentro. Foi uma senhora doida. Rita Ferro Rodrigues dizer que era necessário uma apresentadora negra. A sério? Sim. Não vale a pena. O mundo em 2018 é muito complicado. Não? Como é que estás a ver o mundo em 2018? O que é que está a passar? Acho que as pessoas estão hipersensíveis com tudo. As pessoas têm pânico de tudo, de serem ofendidas, de serem calcadas. Acho que as pessoas precisam de, olhem, comer bem, dormir uma cesta e viver a vida. Acho que é isso. São estes dois conceitos sábios. Estava à espera demais, ó Figueiredo. Não. É pá, não, é só o quê? Deixa para lá, meu. Segue a tua vida. Acho que a malta está, preocupa-se demasiado consigo mesma. Está é hipersensível. Como é que tu geres as tuas redes sociais? Como é que eu giro? Pá, giro pouco. Coloco lá as coisas e depois espero. Nunca tive grandes problemas. Já me insultaram, mas pouco. Por acaso, uma vez insultou-me um gajo, mas acho que ele é meio maluco. Porque depois tu carregas no perfil e assustas-te um bocado. Exato. Com as fotografias. E digo, esta malta, e tipo, nem dá para. Nem lhe digo nada, né? Uhum. Mas é muito pacífico. Por acaso é bom quando há uma crítica ou um insulto, tu ires ver a pessoa que te insultou e dizer: ah, ok. E vou-te contar uma. E vou-te contar uma dessas. Que eu, uma vez, havia um vídeo, de rubricas e não sei o quê, e era uma coisa tipo: que nojo, que porcaria, não sei o quê. Pá, eu fiquei assim um bocado. Foi logo no início, eu fiquei: oh, que poça, pá. Não sei se mereço isto, fiquei tipo assim um bocado: poça, está bem, vá. Mas pronto, passado uns dias aquilo passa. E isto, passado uns meses, eu voltei por acaso lá ao vídeo e a foto de perfil dessa pessoa era uma suástica. E eu achei, olha, já fico mais descansado. Eu não sei. Eu fiquei descansado com aquilo. Eu tipo, ok, está bom. É este gajo, é desta mal. Ok, está. Tá. Tá. Eu fiquei muito aliviado. Filho, como é que vai ser o teu espetáculo? O que é que vais falar? O meu espetáculo é o meu primeiro solo, é o Infinitos Mil. É um espetáculo já... Eu já vi. Já vi isto, foste à estreia. E esta vai ser a última data. Eu fiz em Lisboa, fiz Porto e fiz Viseu. E agora volto a Lisboa para a última data e vai ser um espetáculo igual e limado, aperfeiçoado. E vai ser a última vez que vai ser feito. Vai ser gravado ao vivo. Adoro a expressão de um espetáculo limado. Limado. Já ninguém usa limado. Eu ia dizer outra coisa qualquer, mas tipo limado, sim. Olha, eu ando a bater nesta tecla, mas a verdade é esta, que é... quando é que nós discutíamos isto? Que interjeições é que agora os miúdos usam? Quando nós dizemos, epá, caramba, ou... Ó diacho. Olha, tu gostas muito desta expressão, ó diacho. Às vezes. Já te ia usar. Se calhar. O que é que os miúdos dizem? Ya. Dizem já? Yeah. Não sei. Não. Tipo, eles magoam-se, não é? Dizem, Phonics? Não, Phonics já não usa. Phonics, não. Acho que não. Não. O que é que dizem? Palavrões ou me dizer? Os miúdos agora, a grande moda dos miúdos é usarem estrangeirismos. Pois é. Damn. Whatever. Damn. Damn. Yeah. É possível que digam damn. Será? Não sei. Não, O que é que será que eles dizem, meu? Anda a pensar nisto. Eu tenho certeza que dizem alguma fuck. Coisa. Não dizem dizer porra. Fuck. Ninguém. Fuck. Dizem fuck. Dizem fuck. Agora tocaste num ponto certo do estrangeirismo. Ah, é, mas eu noto isso, sim, malta de 20, 20 e poucos anos. Mas dizem, dizem com humor também, estás a ver? Também. Eles usam aquela cena do inglês, é piadinhas, estás a ver? É piadinha, mas que fica. Sim, mas que, sim, mas, sim, que mas é piadinha. Faz parte da gíria. Sim, sim, sim, sim. Dizem muito what the fuck, não é? Ah, mas... sim, sim, sim. What the fuck, é verdade. Mais que isso... Pá, não sei. Olha, e os novos youtubers? YouTubers? Que é tipo da casa, essas coisas? Sim, de repente lembrei-me, não é? Porque estamos a falar das novas gerações. Então, as novas sim, eles estão novos. Olha, essa malta que estavas a dizer dos 18 anos, sim, acho que são eles. Eles acho que têm, não sei se têm 20 anos. Ou tem. Será que algum. Dark Frame tem para aí 26 já. Ah, é? Conheci-o no Brasil. António. Caralho, como é que se chama? Quantos... António Raminhos. Quantos milhões não, António de... Raminhos é o António. António qualquer coisa. Mas temos de trazer o Raminhos. Pois temos, pois temos. Temos de trazer o Raminhos. Sim. O Raminhos em breve vem. Já estou a perceber porque é que vem. Porque ele vai ter agora uma peça. Boa, ótimo. Ok, está bem. Então em breve é o Raminhos. Mas. Ok. Este episódio então, não, é bom. Não, vai, vai tirando, sim, vai tirando este, notas. Este episódio é dos mais esquizofrénicos sempre. O Raminhos já está cá. Também, não, mas já percebi porque é que cheguei aos youtubers. Porque na verdade, ainda de encontrar as novas gerações, há muitos youtubers que usam humor. A partir dos outros, mas isso usamos todos no dia-a-dia, não é? O humor usamos todos no dia-a-dia. Mas eu acho que o grosso dos youtubers, assim, a maior quantidade dos youtubers e os mais famosos são esses, tipo, da casa. Epá, não sei, não é humor, não usa humor pelos olhos do tradicional humorista, por exemplo, dos convidados que aqui têm vindo. Epá, eu acho que aquilo é uma abordagem infantil da vida e tipo, vamos aqui fazer sala com vocês. Uhum. É uma coisa mais carinhosa com um público bem mais infantil, eu acho. Carinhosa que não há... tem dias, não é? Porque há youtubers que mandam a mãe para o caralho, não é? Ah, eu ouvi isso no outro dia, não sei quem foi, mas eu ouvi isso, eu ouvi. Acho que foi o Marco que comentou isso. E a Galvão também, não é? A Galvão por causa... O filho é comum, não é? O filho estava a ver, claro. Estava a ver um youtuber. Mas o que é quando dizia que como é que era? Se a tua mãe te acordar... Mandar para o caralho. Foi o Ando. O Ando dizia isso? Acho que era o Ando. Não sei qual é que era o youtuber. Que belo conselho, de facto. É, exato. Agora achei graça porque estavas a dizer, os youtubers têm uma approach mais... fofinha. O que eu acho? Epá, não, porque o que eu vejo deles é tipo, 10 comidas que eu vi na net que não comia nem por nada. Sim, agora vou cortar isto numa faca quente. Quer dizer, é uma coisa muito. Até agora eram inofensivos, não é? E agora começam a mudar. Eu tenho essa visão deles, eu tenho essa visão. Tipo, vou-te entrar para a piscina. Olha, vejam o que eu fiz, entrei o meu amigo para a piscina. Epá, e são as minhas férias de verão há 15 anos. Como o objetivo é ser tão. Agora vou ser mais edgy, agora vou fazer mais isto ou aquilo. Não sei se viram a cena do Paul Logan que filmou um cadáver, não é? Na floresta dos suicídios no Japão, e andaram lá uns minutos a gozar com aquilo e toda a gente lhe caiu em cima. Sim, e rompeu o contrato, tudo. E não sei quê. Porque é tal coisa, agora vão ser mais. Ou mais à frente, que é para ter mais pessoas a ver. Eu acho que o grande desafio deles é. Eu acho que eles estão satisfeitos com o público também que têm. Não sei, acho que daqui a uns anos, se calhar, podem procurar um público diferente e mais adulto também conforme eles crescerem. Agora acho que para já. Qual é a duração de um youtuber? Acho que ainda ninguém sabe. Sim, exato. Os grandes estão porque, porque à medida que eles vão crescendo, é um bocadinho é o síndrome Maria Armanda. Vão começando a ficar com a voz grossa, ficando adultos e não sei o quê. Depois... Se não se renovarem. Não, ou... pequeno Saúl. Mas o pequeno Saúl está aí ainda. Está ainda com que sucesso é que está. Mas repara uma coisa: o pequenito Saúl teve aquela coisa do Big Show Si, que foi lá roubado pelos pais, coitado, assim que inferno. Mas ele hoje tem uma carreira aí por Portugal. Eu tenho o nome dele, já lhe liguei uma vez. Já ligaste há bocadinho? Já, eu tinha um programa de rádio lá, que era tipo online, e nós era tipo, recebíamos aqueles programas que as pessoas ligam para lá, mas nós, como ninguém ligava para lá, ligávamos nós para as pessoas. E então um dos convidados era o pequenito Saúl que nós ligámos. E ele, então, tudo bem? Ah, estou aqui em casa. Pronto, olha, queres dedicar uma música a alguém? E ele, acho que ele dedicou uma dele. Claro. Tipo a fábrica de chouriço, assim, uma coisa qualquer. E o pequenito Saúl já não é pequenito, não é? Já não é pequenito, já é gigante. Sim, e tem 32 anos, 32. Sim, sim, sim. Uma das coisas que eu me recordo, justamente, tem a ver com a Maria Armanda. Eu entrevistei há uns anos atrás, adorei a entrevista com ela, porque ela é sempre muito franca e muito espontânea. E nem sequer estava à espera disso, até pensei que fosse uma miúda muito reservada, até porque custou-me imenso conseguir a entrevista com ela. E consegui. E ela, na altura, trabalhava numa loja de telemóveis, no Cassem. A sério? E adorava. Ela disse, olha, adoro, não sei o quê. Então, mas as pessoas reconhecem. Não, as pessoas já não sabem quem eu sou, não sei quê. E depois ela dizia uma coisa muito curiosa, que é, ela sai de cena porque ela foi crescendo, não é? Uhum. E ela era apresentada como a pequenita Maria Armanda. E ela, quando chegava ao palco, já com 13 anos, ela já não era pequenita. Estás a ver? E as pessoas só queriam ouvir. Eu vi um sapo e as pessoas... Pai, eu já não sou bonita. Ela dizia, eu senti uma profunda desilusão nas pessoas que estavam à minha frente. Sim, que é, claro. Mas onde é que está a pequenita? Tipo, esta matulona aqui, esta que é a pequenita Maria Armanda. E foi isso, uma série de atuações que a levaram a dizer, não, vou ter que retirar-me, já não tem sentido. Mas ela só fazia aquilo, ela só fazia ouvir um sapo. Ela nunca teve um ouvir um sapo 2, nunca fez outra música. Ah, se calhar devia ter outras, cantou, não sei. Eu não sei. Por acaso, mas não sei se fez mais. Não passou daquilo e percebeu, pronto, olha, minha vida foi isto. Eu sou uma coisa incrível esta semana. É quase um exclusivo deste programa. Vocês lembram-se da Ana Faria e os Queijinhos Frescos? Sim. Bem, Ana Faria e os Queijinhos Frescos tiveram um disco, por exemplo, que se chamava Brincar aos Clássicos, música infantil, entenda-se, que vendeu 80 mil exemplares. O que eu não sabia é que a Ana Faria... escreveu para outras bandas. Eu não sei se foram os Onda Shock, se foi... Eu acho que foram os Onda Shock. Se foram os Mini Stars, mas iria apostar tudo nos Onda Shock. O que eu estaria longe de perceber é que a Ana Faria esteve na gênese da primeira boys band formada pelos irmãos Rosado. Os Anjos? Não! Os... Da Razão, não era? Não, da Razão, não era. Os... Excesso? Sétimo Céu. Não era. Eram. As letras eram quase todas da Ana Faria. Isto é, a mesma pessoa que escrevia letras infantis escreveu as letras. E dizem uma música do Sétimo Céu. Ah. Eu não me lembro. Não, sei o nome da banda, mas não me lembro. Era o nome deles, mas não me lembro. Pera. E eram sete mesmo? Ou eram? Não, eram quatro. um deles agora canta num desses programas da manhã. Eram os dois. Não é tipo o Rui Bandeira? Não é tipo. Não era esse, não, que era. Não, não. Ele. Epá, eu não sei o nome do. Olha, queria uma história gira agora por causa de lembrar-me aqui do Rui Bandeira. A minha avó. Uma vez, a minha avó ia nadar, ia para a natação, e uma vez apareceu lá uma senhora com uma tatuagem gigante nas costas, e ela, olha, esta senhora tatuou o Beto, o cantor Beto, nas costas. Ele tinha acabado de morrer. E a minha avó, pô, se esta pessoa devia gostar mesmo do Beto, porque ele morreu tipo agora mesmo, e tipo, caramba, é uma tatuagem muito grande, ela devia, adorava as músicas dele. Passado umas semanas, a minha avó percebeu, não era nada o Beto, era Jesus Cristo. A senhora tinha tatuado Jesus Cristo. É o bom doce, mano. Deve pensar que era Beto. Olha, encontrei uma música do Sétimo Céu. Peraí. Querem ver? É esta. Agora vejam lá. Se reconhecem isto. Peraí. Não. Não conheço. Não faço ideia. Eu lembro-me do nome e lembro-me deles. Não, também não me lembro. Olha aqui os Anjos. Isto era o início de tudo, sim, olha lá. Ali. Mas os Anjos eram do Sétimo Céu? Eram. Ah. Já ninguém se lembra. Eu lembro das pessoas dizerem, tipo, Sétimo Céu, agora já são Anjos, era tipo uma coisa divina, né? Era tipo celestial, era tipo Sétimo Céu, era Anjos. Sim. E o outro que ali estava, ali na fotografia, ele canta num programa de qualquer da manhã agora, pá. Pois não e sei. O outro não faço ideia. É verdade. Era o Gocha. Era o Gocha. Estão a ouvir o episódio mais esquizofrénico dos últimos meses com o Humor Não Se Brinca, e isso deve-se, no meu caso em particular, à ressaca, ao cansaço da noite anterior. A mim deve ser o facto de ter passado o dia de ontem todo em casa, trancado, não recebi ar da rua, a escrever. Escreves muito. Novo, e correu bem. correu bastante bem, mas estou muito cansado. Já se pode saber que é sobre o quê? O livro novo? Não, não sabe. Ok. Pronto, eu mudei duas fraldas. Boa. Sim. Pronto, foi isso. Olha, estamos quase a acabar o programa. Antes de acabarmos, o que é que tu queres fazer, Pedro? Eu quero... Eu quando disse, o que é que queres fazer, Pedro? Tu olhas assim para trás, tipo eu? Passou uma pessoa, não passa aqui tanta gente. Sim, por isso é que olhei. O que é que eu quero fazer? Olha, este ano, eu gostava de no final do ano fazer um espetáculo novo, fazer mais episódios do meu podcast, que se chama Aurora Boreal. Podem ouvir nas todas as plataformas de podcast deste país. Está no top do iTunes. Está? Não sei, não faço ideia. Acho que não. Deve estar abaixo de nós, então a gente não dá conta. Não é? Pois é. Ah, ok. e quero fazer isso. Olha, antes que nos esqueçamos, avisar todos que estão a ver este podcast que vamos estar dia 20. Dia 20, sim senhor. Às 6h30, em Albergaria Velha, no Festival Risórios. Com quem? Com o João Cunha, o humorista. Ah, boa. Portanto, vamos estar no Festival Risórios às 6h30. Com o João Cunha. O João Cunha que curiosamente é alguém que eu gosto bastante e que tem uma história inacreditável, uma espécie de... Ele teve assim um ano sabático, ou dois, não sei, e a verdade é que está de volta. Fico contente por isso. Eu acho que está de volta, sim. E em Portugal, quem é que tu gostas mais de... Eu gosto, eu acho que sem sombra de dúvida, o Ricardo Araújo Pereira, acho incrível, e sigo tudo o que faz, acho o Michel de Temáticas, acho ótimo, ouço todos os dias, quando há, né? Acho que gosto muito, o Bruno Aleixo também, em Portugal, mas acho que há coisas boas em Portugal, e diferentes. E da tua geração? Da minha geração, da minha idade ou de pessoas que começaram a fazer ao mesmo tempo que eu? Da tua idade. Começaram a fazer ao mesmo tempo? Não sei, há muita gente. Olha, por exemplo, gosto bastante do Carapeto. Uh-huh. Acho que tem piadas ótimas, sobretudo one-liners. Acho que tem. Tenho. Eu volto e meia partilha. É sim, o Carapeto volta e meia partilha. Acho que ali. Sim, vocês têm um acordo que falam bem um do outro nas entrevistas. Não, mas acho que há ali. Há o universo ali que se tocam de imaginários de piadas. Acho que há ali qualquer coisa em comum. Gosto de muita gente, sim. Acho que no geral. E eu acho que uma coisa importante, mesmo as pessoas que. Uma pessoa que eu não sigo ou que não gosto assim tanto, acho muito importante. Acho bom o panorama em Portugal, porque é bastante diferenciado. Há estilos muito diferentes. Por exemplo, eu gosto imenso do Mesquita e é super diferente do tradicional stand-up que se faz. Acho que o humor dele é super fresco, ótimo e muito divertido. Há um monte de coisas, muita coisa. Aí. E é isso. Internacionalmente também, não sei. Internacionalmente? Sim. Bom, já disseste que não vejo assim muito também. Não, vejo. Olha, gosto muito do Dimitri Martin, claro. Do Mitch Hedberg. Uhum. Olha, nenhuma série? Gosto de ver o Silicon Valley, que vai começar agora outra vez. Sabem o que é? Do Mike Judge. Espera lá. Tu vives só do humor? Vivo só do humor, vivo particular, mais ou menos. Queres que conte uma história gira? Quero. Então, é aqui há um. Peraí. Sabes que nós acabamos sempre com uma história, este podcast. Eu tenho uma história, então vou contar uma história. Então, vou contar tens a duas? História. Tens duas? Era essa que ias contar? Não, outra não é bem história. É tipo. Mas sim. O que é que ias dizer agora? Não, ia contar uma história. Queres a melhor história? É. Esta história, quando eu ouvi. Esta é para acabar? Pode ser para acabar, sim. Mas tu ias contar uma antes desta? Não, é que eu faço, traços gerais, eu faço Airbnb num quarto lá de casa e tenho recebido pessoas super bizarras e diferentes e muito diferentes da nossa vida. E então, já te envolveste recebi... com alguma... Não, okay. não. Recebo muitas pessoas de 50 anos para cima. Casais, gostam assim de um quarto sossegado no centro de Lisboa, sabes? E recebi, acho que assim, as visitas mais incríveis foram duas russas de 50 e tal anos que não falavam zero palavras de inglês. Zero. Zero. Zero. E que todos os dias de manhã cozinhavam mais que qualquer almoço, com ovos, batatas e tudo a partir das 8 da manhã, que não falando nada de inglês, me contaram que Barcelona é muito bonito, mas que tem muitos homens nus. que vinham muito assustados, porque elas diziam, elas traduziam coisas no Google Tradutor, de russo para português, e elas faziam assim, tipo, abanavam as mãos pelo corpo todo, e depois mostravam no telefone, no clothes. Tipo assim, Barcelona, Barcelona, Barcelona, não. Muito assustadas. Por onde é que terão andado essas mulheres? Eu não faço ideia. E ficaram encantadas com Lisboa. Levei-as, não. Marquei-lhes uma mesa nos Fados. Derreteram-se. Vieram encantadas. Portanto, esse é um dos teus rendimentos? É teres um quarto no Airbnb? Sim, sim. Okay. Sim. E que me dá histórias ótimas. Já tive um senhor, um casal também de alemães, que veio com uma brutal desinteria para Lisboa e que... Sim, coitado. Ganhaste uma casa bem nova, não é? Sim. Que uma vez estava a tomar banho e ele entrou-me pela casa bem dentro, tipo, eu tenho que ir à casa de banho, e eu, epá, não, espera aí um minuto. Que bonito espetáculo. Eu fiquei muito. Eu estava quase para lhe dizer, epá, vai, tipo, sei lá, é melhor do que ficar aí com as calças na mão, sei lá, uma coisa qualquer. Mas, epá, tem sido uma experiência gira. Há pessoas muito diferentes. Já tive hippies. Hippies que vieram de tipo de pão de forma e estacionaram à porta de casa, e eu acho que foi a primeira cama onde eles dormiram ao fim de, sei lá, 2 ou 3 meses, porque eles estavam encantados com cama e toalhas lavadas e uma casa de banho. Uma admiração que eu, sei lá, nem depois de acampar não sei quantos dias uma pessoa tem essa felicidade. Há tudo um bocado. Mas tu há pouco ias contar a história. Pronto, agora vou contar a história. Ah, okay. Agora vou contar a melhor história. Bem, mas antes de acabares, relembrar a todos aqueles que estão a ouvir este podcast que não podem perder por nada o espetáculo do Pedro Figueiredo, chama-se Infinitos Mil. Que é dia 22 de janeiro, no Teatro do Bairro, às 9h30. E é possivelmente a última oportunidade que as pessoas têm para ver. Sim. Vai ser o último espetáculo, vai ser mesmo para terminar este... Vais enterrar essas piadas? Sim. Vais enterrá-las? Sim, é um espetáculo, acabou, está feito. E já estás a pensar... E depois vai dar no canal Q? Já tenho algumas ideias, sim. Mas isto depois dá no canal Q? Vai ser transmitido no canal Q, sim. Vai ser tipo um especial de Netflix, HBO, vai ser um desses especiais. Agora chegaram a Portugal. Uou. Pela mão do canal Q. Muito bem. Ah, grande ideia. Eu acho que é uma ideia ótima. Boa, parece-me bem. Eu acho que é bom de começar, não é? Sim, sim. Acho que há um monte de comediantes que têm já espetáculos feitos e se quiserem está aí. Bom... Querem uma história boa? Vamos isso. Então vá, a história é o seguinte. Isto quem me contou foi uma amiga da minha irmã. Almoço de família. Aqueles almoços de família, tipo, toda a gente, domingo, toda a gente lá está, tipo, aqueles tios que não se falam, tipo, as criançada toda, a família toda. E a avó cozinha para toda a gente. E veio o primeiro prato, sopa. E a sopa, nesse dia, estava especialmente incrível. Estava super saborosa. Toda a gente, pá, avó, esta sopa, a sopa... Está uma coisa deliciosa, está super cremosa. Até ela ficava tipo, mas que nos outros dias não está, mas quer dizer, hoje é que está boa, mas que é isto? Ele, não, mas hoje a sopa está aveludada, está tão boa, está a melhor sopa que eu acho que me lembro de ter comido aqui em casa da avó, está uma sopa incrível. Tá. E então o tio também dizia, esta sopa está boa, tipo, até se colasse um bocadinho ao bigode, ele dizia, a sopa está... Até tenho que sim, puxar um bocadinho, vou ter a tarde toda com sopa aqui no bigode, veio o sabor ainda. Bom, toda a gente comeu a sopa acabou e no fundo do tacho o que é que estava? Um pavio. Então o que é que tinha acontecido? Tinha faltado a luz e a avó, enquanto estava a cozinhar, tirou o texto da sopa, pousou na vela que tinha acendido para ter luz na cozinha e aquilo agarrou-se ao texto e conforme ela voltou a pôr dentro do tacho, desfez uma vela de 1 quilo na sopa do almoço de domingo. É um truque para fazer uma sopa cremosa. Então, está tudo pronto para as novidades? Ah, de certeza que estão. Não querem esperar um bocadinho? Vá, vamos ouvir um pouco de João Kleber. Vamos receber, com muito carinho, com muito respeito, ele, o Hugo, que tem 74 anos. O que, que um homem de 74 anos vem revelar para a mulher dele na altura do campeonato? Gente, vocês não têm noção do que esse homem vai revelar. Vocês não têm noção. Vamos receber? Então aqui vai. Temos 2 convites duplos para oferecer para o solo de stand-up do Pedro Figueiredo, Infinitos Mil, que vai acontecer no Teatro do Bairro já nesta segunda-feira, dia 22, às 21h30. Portanto, enviem-nos mensagens a dizer o que vos pareceu este episódio do Com Humor Não Se Brinca e nós vamos selecionar as mais originais. Podem dizer o que quiserem. E atenção, já neste sábado vamos ter mais uma edição ao vivo do Com Humor Não Se Brinca. Vai acontecer no Festival Risórios, em Albergaria, e teremos como convidado este senhor. Isso mesmo, João Cunha, mais conhecido por O Humorista, será o convidado do Com Humor Não Se Brinca ao vivo. A entrada é livre, portanto não há desculpas, e podem levar-nos coisas tipo presuntos, bebidas, bolos regionais, robalos, cheques visados, sintam-se à vontade para isso, para tudo. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Que não se brinca. Que não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.